Aí todos santos, informe através do farol da barra. Já estabilizado. Confirma se é o 5487. 547, desculpe. Estabilizado? Estabilizado, na final. Completa aproximação, chame torre 118-612. 118-612, boa, 547. Salvador, boa tarde, eu tive 5487, na final estabilizado. No máximo 4 minutos nessa toa. 085, direita, boa noite, 00. Ciência visual 5487, número 2 para bolsa. Lembrando, se escuta. Bono 328, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Bono 328. Estimativo, pista agora está livre, pouso autorizado, vento 130,12, 66. Depósito, 3566. Completa a redução até 170 nós. Você ainda vai receber uns dois vetores aí para interceptar outros limites de tráfego à frente. O voo está marcando 160 já. Ok, muito grato. Porém, ainda vai receber uns dois vetores aí para seguir o tráfego com separação suficiente entre o toque daquele tráfego e o seu. Você autoriza a gente fazer um 360 aqui nessa paisagem bonita? Posso vetorar o senhor para o setor Eco, eu vou vetorar o senhor daqui a pouco pro setor Eco da ilha de Itaparica. Ilha de Itaparica, fora da barra, e adjacente isso aqui. Bono 600, direita pro sul, vai ultrapassar o localizador. Direita pro 180. Direita 180, bono 600. Só 3660. E eu passo 200 para 160, informação 11. Só 3660. Proceda. Subvetoração para o sequenciamento, curva esquerda agora pro 360, o limite será o localizador. 360, limite localizador. 360. Azul 4089, observará a terra da trip, na sequência está autorizada, linha manter. Está um pouquinho baixa a sua transmissão, a clareza está assim, se puder checar o equipamento por gentileza. Agora sim, alto e claro, obrigado. Coromia 97, assinando a indicação desse mantém 040, chegada bom. Ah, 040, chegada bom, com Fica Bravo, mantém o litoral sul, informe no través do Parque Pituaçu. Reduza para 170 nós. Vai cruzar o localizador. 170 nós. Cruza o localizador. 360. Maria, estou seguindo visual 17. Aqui, você conseguiu completar a tela no zero. Vamos para casa. Completa o instrumento no zero. Sente, continua a aproximação. Reporte na final aproximada de 3 milhas. Baixado e travado de fábrica. Romeu Papatanto. Sente, reportagem aqui de fora no zero. Vem passado e travado, né? Bono 600, esquerda, proa 120. Esquerda 120, Bono 600, tá. Salvador, vou Rio 97. Prossiga. Alguma velocidade recomendada? Por enquanto fica a critério, aguardando por uma possível redução. Tá ok, 97. Ok, 35487. Cruzando agora a Alfa, ingresso táxi aí, quilo. A posição é no pátio 3. Fique atento ao sinalizador. É, 35487. 13, suba até 4 mil pés em virtude de tráfego aí próximo à vertical de Veracruz. Juliette, Quebec, quilo. Mando Whisky, subindo para 4 mil pés. Voo 600, para o localizador agora, a proa é a 070, informe estabilizado, livre LS, desça para 2000. Desceram para 2000, 70, informe estabilizado, voo 600. Tá 3660, direita proa 070 para o localizador, desça até 5 mil pés. O 4089, declara 219, controle 1198, boa viagem. Oi, Salvador 9, Small 8, 4089, obrigado, bom trabalho. Pro de TAP para desvio de forma, está autorizado, está 3216. Gente. Poderia confirmar o número de pouso do Gol 924? 3660, mantém 5 mil? Mantém 5 mil ainda, está livre interceptar o localizador, 3660. 3660. Confirmar o número de pouso do Gol 1924? 04. Ok, está reduzindo 210, Gol 924. Salvador, Azul 4089, saída da El, passando 2 mil pés. Está 3660, desce até 3 mil pés. Positivo, 3 mil pés com 1.013 na altimetria. Azul 4089, contato radar de colagem, sub mantém o 360, saída da EL. Subindo, vejo voo 360, Azul 4089. Voo 924, mantém a proa de TAP. De TAP, o senhor vai ser vetorado à esquerda, não se preocupe, desça até 4 mil pés a partir de agora com 1.013 no altímetro. 4 mil pés e 13 com 9 decimais. Controle Salvador, acelera 320. Confirme. Acelera 6320, passando o Júlio. Acelera 6320, a sinificação desse mantém o 080, chegada à Mária. O 600 estabilizou no localizador. O 600, livre, completa aproximação e chame torre, 1862. 1862, bom dia. 3600, livre LS, desça para 2 mil pés. Altímetro 1013, aguarde transferência à torre. Foi portado 3660, é isso? Isso, 3660. Ok, está livre o funcionamento aí, você lê? Isso, livre LS, aguarde transferência somente à torre de controle, 3660. 3660. Uno 924, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 035, limite será o localizador, desce até 3 mil pés, ajustado 1013. Jamo DCT Aracaju, controle 119.8 e o código transponder é o 5431. Com 1013 no altímetro. 0035, 3 mil pés, limite localizador, voo 19. Aracaju, 198, controle 5431, transponder 806. Correto, chame pronto no gate 7. Melhor. Boa tarde, 6723, só um instante para cópia. Salvador, é o Romeu Papatango, ingresse agora na Alfa, curve à direita, Juliette, contorne o pátio principal e chame na Lima. Objeto 6723, conte. Fortaleza, autorizado, 310. Via Pesulu 19, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, controle 119 decimal 8, e o transponder é o 5430. Boa tarde novamente, Alfa Victor Juliette na rotatória do Golfo Tempo. Gente, eu vi de LED autorizado a final, e na final talvez nós vamos ter que fazer um 360 para evitar pôr simultâneo com a aeronave na LF da pista 10. Eu tenho já seu tráfego visual, o trem já está baixado e travado, aguardando autorização e instruções para pouso. Gente, Alfa Victor Juliette autorizado a final, possível 360, aguarda instruções, Alfa Victor Juliette. Quebec, chame a torre, 18.6 pro cruzamento, para prosseguir o táxi pela pista, no 7. Estabilizado, 924. Direito até 90, décima vez de entrada, por essa pista, beleza, gol 924. Gol no 697, completa via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, é porta estabilizada, autorizada, beleza. Via para 2013, após estabilizado em LS 697. 32 no meio, desce para 3.000 pés. Via chegada mais. Via chegada mais, 3.000 pés. 320, desce para 4.000 pés, 1.013. 4.000 com 1.013, desce também. Faça um 360 curto pela esquerda, reporte interceptando. 360 esquerda, reporte interceptando o Alfa Victor Juliette. Então, 360 para informação de tráfego à sua esquerda, alinhado com a final no 7. Temos um César 150, César 150. Iniciou curva pela esquerda para manter a separação com o seu tráfego, sem interferir na sua aproximação. Continua com a liberação. 360. O tráfego está em espera visual no setor, aguardando o seu posto. 7. O 1600 no solo 26, via Fox ou na última? Via Fox. Via Fox, então 1219. 219, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Boa tarde, gol 1600. Gol no 600. Boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 600. Autorizado, 130,12. 360. Alfa, Vitor, Juliette, eu completou aí o 360. Continua a aproximação, aguarde a autorização para o Fuso Pistão 7. Continua a aproximação, Alfa, Vitor, Juliette, aguarda a autorização. Alfa, Vitor, Juliette. Redução de velocidade para 200 mais. 200 nossa, 32 também. 697, velocidade a critério na descida no 697. Afirmativo, na nossa frente. 36, confirmando 6320, Xané, redução para 220 mais. 320, Xané. Pushback está na meta no WebJet 6723. 6723 está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama a táxi. Azul 4089, chama agora o centro Recife no 251, alterno no 3325, azul. Gol no 924, estabilizando ILS, tá, 190. Corre 118.6, 924. 18.6. Gente, mantém a posição, Romeu Papa Tango, e chame agora a torre em 18.6 para continuar o táxi. Zero como número 2. Gente, gol 924 para informação de tráfego, número 2 para pouso em Salvador, tráfego da sede de repouso da TAN, na curta final de 1 milha. E um tráfego adicional, o César 150, na curta final da pista 17, não interferirá na sua aproximação. Ah, continue a guarda, pista livre. Aguarda, pista livre, gol 924. Alfa Vidilete, tráfego já cruzou o eixo 1735, pouso autorizado, 130 com 10, Papatango, Alfa Vidilete. Autorizado, pouso, Alfa Vidilete. Romeu Papa Tango na escuta? Tio, mantenha a presente posição, o César 150 da companhia está em aproximação para pouso nesta pista, só um instante. Zero, Solas 29, direita, libera via ECO 129. 129, obrigado. Para norte, limite localizador, 3216, pode passar, 2000? Para 2000, autorizado, 1013. M0, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3060. Tráfico posicionado a 17, posição agora. Gol 924, final normal. Estimativo, final normal, checado o trem, vento 120 graus, uma dúzia de nós, tem o pouso autorizado, gol 924. Pouso autorizado, 924. Estabilizado, 1013. Prode, Duna, me poderá estabilizar, doutor 3216, 1013. 1013. É o gol no 333 que modulou? Isso mesmo. Ok, gol no 333. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o senhor para cópia. A subida é da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, graças. Zab, RS, 190, gol 697. Foi 118.62 ou 697? 118.697, daqui a pouco. O TAN 3660, continue o táxi em frente. Ingresse na segunda taxiway à esquerda, na Índia. O gate é o 02. O aeronave da Webjet está posicionado aí no trajeto 4, não interfere no seu táxi. Ok, pela segunda esquerda na Índia para o 02, obrigado. Pode checado. Afirmativa, reportar o 697. O gate 7 só puxa acionamento. Seria o gol no 806? O no 604. O gate 7 só puxa acionamento. 9, tem uma boa tarde. 129, gol 1924. Limite localizador. 030, não está celular, tá certo? Firme aí o indicativo de chamada. 1604, para Arapa. Com uma, duas, 1013 na altima. Abaixado e travaram, autorizado o pouso, pista 10, com 1697. 320, desce 2013. 2013. Viu o botão 7. Firme, boa noite. 06, tá livre. E chame para o táxi. Livre, Alfa, táxi 1806. Frequência livre, então, boa tarde. Nada. À direita, o táxi, aqui no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste padrão, boa viagem. É 320, reassumindo a Pro de Duna, autorizado LS, reporta estabilizado. Duna, reportará estabilizado. Exato, 2118, meia. 7-2-3, boa tarde. Boa tarde, 7-2-3, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera da 1-0, forma de bola separada, pós-tração, curta final. Sei, pós-tração na curta final ali, mantém 1-0. Preparando para decolagem assim que autorizado. Tá 3216, final da 1-0, passagem fechada. 3216, mantém aproximação, guarda-se livre. Sim, até agora. O 6732, qual que é a da 2? Ah, positivo, senhorita. Eu tô com um problema a bordo, um passageiro que se levantou. Eu vou informar quando estiver pronto. Sim. Voo número 7, solos 35, libera direito, 1219. 219, obrigado. 216, pouso autorizado na 0, pelo 130 graus, 1-9. E repouso, questão 0, 3-2-1-6. O Gol 1-6-9-7, limite táxi Alfa, reportando-se da Juliette. Alfa, reportando-se da Juliette, 6-9-7. Gente, agora mantém o ponto de espera do 1-0. Salvador, Chanel 6320. Chanel 6320, número 2, aproximação, informaria que está livre. Ok, tráfego número 1-6-2-3 o 6723 após a passagem do primeiro tráfego alinhar e decolar separada, ao fundo autorizado? Não, negativo, o segundo tráfego agora está quase passando o radar externo, vai aguardar os dois. Ok. Autorizado ingressos, Juliette, portão 05. 697, Juliette, para o portão 5. O Gol no 806, após companhia parquear no 05, está livre de táxi. Juliette, alvo, ponto de espera, está 10, torre 118, esse nome é 12, que ninguém 13. 0, voo no 600, 390 para Natal, autorização. 300 Natal, nível 370 autorizado, via peso Luno 0, decola a pista, ano 0, curva esquerda, saída Puca, transição Zipá. Controle 119.8, acena 5453. Autorizado 370 para Natal, peso Luno 10, decola ano 0, saída Puca, transição Zipá, 198, controle 5453, transponder, volta 600. Está correto, reporta puxa, volta 600. Nosso pouso autorizado no zero. Nível Paulo, Chanel. Ouvido, e após o plano acreditado, pode ser? Autorizado. Obrigado. Vitor Índia Juliette, para ingresso no Interlagos. Para 1-4, 6-2-6. O Índia Juliette nessa proa, 4 milhas e meia para ingresso no Interlagos. Objeto 5728, Recife 330, nível autorizado, via Peruísque 58. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5422. Autorizado Recife 330, via Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puga, transição Caju. 198, controle, transporte 5422, web 5728, portão número 612. Correto, reporta para o push, 5728. 5728. Controle hoje, né? Autorizado o lançamento, rapaz, descido. Pós, angulagem web, Lima, Dana 10, 180. Pós, Chinero 63, 20, Solo 40, libera a direita, 1219. Liberando 219, acho, né? Jet 6723, vento no 20 graus, 109, decolagem autorizada da 10. Livre de decolagem, objeto 6723. Reporta cruzando 3.000 quilos, 1.013. Paulo Salvador, Xenon 6320. Xenon 6320, livre táxi, Alfa, Juliette, portão 107. Alfa Juliette 07. Vitorinha Juliette, visual com campo. Foi 118.612, Juliette. 18.6, grato, até a próxima, viu? Oi, Salvador, boa tarde. Tá passando o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporta na curta final da 1-7. Curta final da 1-7, reportará Vitor Índia Juliette. 6723, decola 42, controle 1998. 1998, boa tarde. Controle Salvador, objeto 6723, boa tarde. Boa tarde, 23, sobe 310 na MOMA, vigilância. Subindo ao 310 na MOMA, objeto 6723.